Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e hoje o caos está semi-montado porque a emissão foi planeada com 30 minutos de antecedência, portanto eu acho que isto se vai de alguma forma notar. Começamos com um excerto quase completo de um novo trabalho de Mount Eerie, que lançou hoje uma espécie de canção, que é uma espécie de montagem, uma gravação do fogo de artifício e do vento das comemorações do 4 de julho, que foi ontem, nos Estados Unidos. E foi isso que ouvimos até que entraram os This Heat com Sleep, uma canção do seu disco de 1981, que foi ligeiramente adulterada, pelo menos numa parte inicial. E agora estamos com o jingle e em fundo ouvimos o Scan. E temos muita coisa para ouvir na emissão de hoje, muita quantidade e não muito entrosado. Vamos ver como é que isto corre. E começamos já de seguida com o Lolina, que vai passar no Legacy daqui a uns meses na Holanda. E acabou de lançar trabalho novo também, mas vamos ainda recuperar o seu anterior, que é de 2018, é do ano passado, chama-se The Smoke. E embora já o tenhamos ouvido, vamos ficar com A Path of Weeds and Flowers. E é a sugestão, e é desta forma também que começamos, ou que prosseguimos, esta emissão da Mosca. Espero que gostem e que fiquem desse lado. Muito obrigado pela companhia e eu volto já de seguida. Até já. kitchen. Why don't you leave me in peace to smoke those trees? I smoke the thing while feeling nothing. Walk the streets, streets that I'm walking on, and I know where I'm going to. My direction's not you, 'cause my roads lead to the club. Ficamos com uma primeira canção de Lolina, do disco The Tower, e aliás da Smoke, e vamos seguir agora para o seu trabalho de 2019, chama-se Who Is Experimental Music, e já ouvimos um pouco, soou melhor numa primeira audição, mas tem uma mais comprida do que as outras, chama-se Let Go, e depois um conjunto de canções mais curtas e, portanto, talvez mais digestíveis, se assim poderemos dizer, porque são, de facto, um registro mais experimental do que este que acabamos de ouvir. Vamos ficar primeiro com Skipping e depois com Glitching, e se isto correr bem, ainda damos uma escuta metal mais comprida, Let Go. Ficamos com Lolina, que, de resto, conhecemos das colaborações com Dean Blunt, de em particular de um projeto que mantiveram juntos durante vários anos, chamado Hype Williams, e depois separaram-se, têm continuado as suas carreiras, a Dean Blunt manifestamente mais produtiva, mas Lolina parece ter encontrado também o seu espaço. Ficamos com Skipping de Lolina e eu volto já de seguida. Até já. Ficamos com dois excertos do novo disco de Lolina. Podemos avançar ainda um pouco para Let Go. Estes foram pelo menos duas amostras bem mais próximas de um registro tendenciosamente experimental do que o que lhe conhecíamos, e mesmo esta Let Go está mais... tem algumas partes cantáveis. E de resto estou muito curioso para perceber o que é que se vai passar em novembro na Holanda, no concerto de Lolina. E ficamos com um bocadinho desta Let Go. Eu volto já de seguida. E é isto, novo trabalho de Lolina, chamado Who is Experimental Music, e dentro do mesmo registro e nesta emissão onde começamos aparentemente pelas partes mais complicadas para eventualmente chegar na música pop mais acessível, vamos passar pelos Sculpture, que já não ouvia há imenso tempo, mas parece que viram a Braga na próxima edição do Noite Branca. Eu posso estar enganado, mas vi há pouco tempo algumas informações do Generation e sei que vai acontecer alguma coisa, em particular um evento de uma espécie de concerto ou de uma performance de 8 horas que será à hora da noite. Portanto, acho que a ideia é dormirmos ao longo dos vários concertos, são vários artistas que vão atuar, mas eu posso confirmar esta informação e volto já de seguida. Seja como for, vamos ficar com os Sculpture e ouvir de um seu trabalho de 2014, à altura em que terão passado por cá, no festival Mucho Flow, e acho que foi aí que os vi, em Guimarães. O festival esse também contou no ano passado com os Black Midi, portanto, devia ter ido, não é? Vamos ficar com os Sculpture, Symbolic Molecule, do disco Membrane Pop. Estamos em 2014. Thank you. antes de prosseguirmos, fui alertado por um dos nossos queridos patronos que terei dito digestíveis em vez de eventualmente correto digeríveis, portanto fica a nota. E segundo mencionaram também da Zona 8, a quem envio um enorme abraço, porque me parece que estão a comemorar 27 anos e é uma data bastante respeitável. Portanto, dadas estas duas notas, vamos agora finalmente para terrenos mais familiares e ouvir a música de Jacques Brel, L'Avant. Enfim, não sei se ficaremos com esta, mas acontece que esta semana estive a tentar atualizar o podcast, pelo menos no blog, porque na parte dos patronos está bastante em dia, falta apenas a emissão da semana passada. Interpuseram-se, entretanto, vários compromissos académicos, mas dizia eu que na atualização do podcast de Scott Walker tive a oportunidade de mergulhar mais a fundo na sua carreira e poder relembrar algumas das canções do seu período inicial, e ele assumia Jacques Brel como uma das grandes influências desse período e, portanto, acabei por ir parar a Jacques Brel e ao seu disco de 1959, L'Avance à Mille Temps, e já o ouvi e já o passamos aqui, mas vou tentar agora fazer uma escolha além da mais óbvia, que é a faixa de título, e ficamos agora com Le Flamande e depois talvez com Scott Walker, a ver como corre. Até já. Les Flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans frémir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir, les Flamandes ça n'est pas frémissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents, et du bedeau et de son imminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans sourire, les Flamandes ce n'est pas souriant. Si elles dansent c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Elles irritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans mollir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans mollir, les Flamandes ce n'est pas mollissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied et bon blanc et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents, et le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Não sei se eventualmente ficaremos com uma inteira canção de Jacques Brel, de quem eu gostaria imenso de poder ir dar a maravilhosa pronúncia da língua francesa. Mas é de facto uma ótima canção, La Voix à Milton, e acho que vamos mesmo passar por aí, embora eu tenha a perfeita noção de que esta canção já por aqui passou. Não gosto muito da repetição, mas neste caso talvez se justifique. Em relação ainda a Scott Walker, que vamos ouvir de seguida, eu gostava de poder encontrar na música de Jacques Brel alguma parte que pudesse intuir a tristeza e melancolia que Scott Walker tem presente nas suas músicas. Não me parece que seja possível, pelo menos neste disco, pelo menos neste registro. E vamos então ouvir La Valse à Milton, que, enfim, é uma das grandes canções da língua francesa. Até já. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Offre selon amant 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille. Il me s'est mis en face de moi, trois autres, trois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la. Belíssima canção de Jacques Brel, La Valse à Milton, do disco que tem o mesmo nome. E a partir daqui vamos, não necessariamente para sítios completamente diferentes, mas vamos recuperar um dos nomes que passaram, ou que iriam passar na emissão anterior, ou na emissão antes dessa. E é um grupo chamado Slap Happy, que vem a propósito dos Henry Cow, que já ouvimos aqui, e que estavam ligados com o tal movimento, que não era um género tanto quanto era um movimento de artistas, porventura progressivos, e que não se sentiam representados no mundo da música. Os Step Happy também faziam parte desse movimento, não sei se com maior ou menor filiação. E este é um registro mais ligado à pop. E fiquei curioso porque me pareceu, estava de certa forma indexado como um projeto experimental ligado à pop, isso interessa-me, mas depois o resultado não diria que ficou aquém, mas estava à espera de outra coisa. Vamos ver se hoje me soa melhor. Vamos ficar com Slow Moons Rose, são os Slap Happy. O disco é de 1980, salvo erro. E já agora, em relação ainda àquela informação do Generation, será então entre 6 e 8 da Noite Branca, totalmente gratuito. Há eventos na sexta, sábado e domingo. E será no sábado que, aliás, na sexta-feira, entre a meia-noite e as 8 da manhã, que a Black Box terá um Sleeping Concert por parte de Cody XV, Dora Vieira, Frederico Diniz e Rui Dias. E depois, no dia seguinte, sábado, tal concerto do Sculpture antes de Paddy Steer e depois do Glock and Wise. Devemos ainda de falar sobre isso, mais próximos da altura do concerto. Seja como for, ficamos agora com os Slap Happy. Vamos ouvir Slow Moons Rose e depois um outro trabalho deste grupo. E até já. Bonita canção esta dos Slap Happy, mas era de resto uma das minhas favoritas do disco e portanto não estou sobremaneira surpreendido por isto ter corrido bem. Vamos avançar agora para uma mais comprida e que acho que é um dos grandes destaques deste disco, que não disse, chama-se Aknalbasak Num, que é o contrário, há um nome para isto, não é anagrama, mas é algo do género. Para Moon Casablanca, e Acabei também por descobrir que os Slap Happy chegaram a estar bem juntos dos donos Henry Cow, eventualmente ter-se-ão juntado no mesmo projeto, mas este é o único disco que eu conheço deles e não o conheço assim tão bem, confesso. Queria apenas dar-vos a informação correta de quando terá saído este disco, mas nem isso parece conseguir. Portanto, 1980 é o que me aparece no Discogs, mas este disco tem uma história muito particular com a editora, porque parece que terá sido rejeitado. Seja como for, ficamos com Michelangelo e The Drum, que nesta edição do disco é apenas uma faixa. Parece-me que há edições em que são duas faixas distintas. Ficamos com o Slap Happy, Michelangelo e depois The Drum, ou apenas Michelangelo. Vamos ver. Até já. Portanto, parece que me esqueci completamente da música de Scott Walker e então será por aí que vamos continuar. Deixamos o Slap Happy e talvez até uma próxima oportunidade. Voltamos à música de Scott Walker. Relembro, será o próximo podcast a sair no blog do Coprófago. Terá algumas... Enfim, será uma emissão dedicada, uma que tivemos no final de março, dedicada à música de Scott Walker. E vamos ouvir agora Rosemary, do disco Scott 4, que é um dos seus, aliás, de Scott 3, que é um dos seus discos que tendem já para um lado melancólico, não ainda experimental como no final da sua carreira. E é uma das mais belas canções de Scott Walker. Com ela ficamos. Até já. Voices from a photograph left from your wall scream through your dreams. Wake up, Rosemary, and wipe your teary eyes. Rise and cross the cold bare floor and watch the moon through frosted glass. Damn that photograph, I'll have to take it down. She hears the boats as they move down the river. She sees a dog straining hard on his leash to get away. She hears a clock and it strikes like a hammer, pounding the nails one day further in the coffin of her youth. Evenings with your mother's friends, pregnant eyes, sagging chins, swollen fingertips, pour antique cups of tea. Who are you and where you been? Suspended in a weightless wind, watching trains go by from platforms in the rain. Look at the photograph, dream back last summer, dream back the lips of that traveling salesman, Mr. Jim. He smelled of miracles with stained glass whispers. You loved his laughter. You tremble beneath him once again. That's what but my coat's too thin, my feet won't fly, and I watch the wind and I see another dream blowing by. Linda é esta canção de Scott Walker. Chama-se Rosemary, ainda do seu disco de 1968, salvo erro, de uma altura em que estava bem longe de se afirmar como artista de experimentação, de referência que se tornou mais tarde numa fase posterior da sua carreira. E é isto, é de facto um ótimo registro. Foi bastante feliz e produtivo e relevante em ambas as fases da sua carreira, e é para aí que vamos já de seguida com Farmer in the City, que eu também suspeito que já terá passado por aqui. Já agora vou dar uma espreita muito rápida a um pequeno registro que eu tenho de coisas que já por aqui terão passado. Parece-me que sim. Pois, vamos ouvi-la na mesma. É belíssima e é do disco Tilt, de 1998. E é, de certa forma, inspirada, talvez dedicada à vida de Pasolini, o realizador de cinema italiano. Espero não estar a dizer as neiras. Vai saber, e é escritor checo. Com ela ficamos. Farmer in the City, disco Tilt, de 98, Scott Walker. Até já. Do I hear 21?

Não há grande coisa a dizer depois desta belíssima canção de Scott Walker. Ouvimos Tilt, do disco de 1998. A canção tem o nome de Farmer in the City, que de resto já tinha por aqui passado, mas já foi numa emissão de dezembro, e acho que também ninguém se queixará demasiado porque isto tenha acontecido. Passamos já para a última amostra do dia de hoje. Peço desculpa pela extrema variedade desta emissão, mas não foi uma semana fácil e os próximos tempos não se mostram fáceis, mas para agosto vamos ter boas novidades. Ficamos com a Marja Atti, que tem uma proposta próxima dos Field Recordings. O disco chama-se Vegetal Negatives, e esta faixa em particular, Symbiogenesis. Relembro que temos o blog em ecoprófago.wordpress.com e ainda o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. Se nutrirem por este projeto um carinho sobre maneira especial, podem ainda ir a patreon.com/amosca e lá contribuir de uma forma mais especial para este projeto. Um enorme abraço a todos, muito, muito obrigado pela companhia. Eu volto para a semana e à partida em direto também, e espero eu com uma emissão mais coerente e mais mexidinha. Fiquem bem, ficamos com a música de Marja Atti. Eu penso que a emissão vai terminar pela 1 da manhã, mas se não terminar, ainda volto cá. Fiquem bem, um enorme abraço, até já.